Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. So

Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. Fechando nosso primeiro bloco aí com o Kissing Sunshine Band com Please Don't Go, Phil Collins, Another Day in Paradise e Missy Hathaway. E já já tem muito mais para você aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E já estamos de volta. E agora, Madonna, Gone. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Selling out is not my thing. Walk away. I won't be broken again. I'm not what you think. This dream, nothing equals nothing.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. There are no alibis.

Fábio Teles apresenta Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Is it just been good enough in my skin, good enough in my skin. What if I always been good enough in my skin, good enough in my skin? And I always liked that about me, that I know what I am fighting for, and for this I'd go to war. Weapon in mind is my mind skin, swaddled around the only body part that should map my heart. As canções imortais. Maria Mena, I Will Always Lick It Dead. Também teve Somewhere Only We Know com Lily Allen e Katy Perry com Unconditionality. Chegando para você, Midnight Red com Nothing Lasts Forever. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Yeah.